Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou o Ivo Henrique Dantas, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e vou tratar sobre as fakes que têm circulado sobre a chamada imunidade de rebanho. O termo imunidade de rebanho se refere a um estado em que a quantidade de pessoas imunes a uma determinada doença transmitível, no caso a Covid-19, tem o poder de desacelerar drasticamente o número de novos infectados, já que o vírus encontra menor facilidade de se replicar através da população. Um dos temas recorrentes no início da pandemia, quando se discutia a necessidade de distanciamento social, a imunidade de rebanho voltou à tona nas últimas semanas, impulsionada por novas fakes que circularam pelas redes sociais. Cientificamente, não há qualquer comprovação de que seja possível atingir um certo índice de pessoas imunes que seja suficiente para parar o novo coronavírus. Mais do que isso, mesmo quando os cientistas levantam a possibilidade da imunidade de rebanho, não se sabe o percentual de pessoas que precisariam estar imunes para que existisse uma diferença importante na velocidade de transmissão da doença. Ocorre que, em meio à retomada gradual das atividades econômicas em diversos estados, a indústria da desinformação vem se utilizando de informações falsas ou deturpadas sobre o assunto, para acelerar a reabertura do comércio. Neste mês, a agência Os Fatos desmentiu a informação de que pessoas assintomáticas eram capazes de transmitir os anticorpos para pessoas com as quais tiveram contato. Já a agência Lupa desmentiu uma informação de que pessoas que circulam desenvolvem menor carga viral, permitindo que outras pessoas fiquem imunes ao transmitirem o vírus em menores quantidades. Em ambos os casos, a desinformação tem a clara intenção de questionar as medidas de distanciamento social e uso de equipamentos de proteção individual. Como afirmado, porém, estas continuam sendo as únicas medidas comprovadamente eficazes na desaceleração do vírus. Por isso, fique em casa e sempre que tiver que sair, use máscara e respeite a distância de cerca de 2 metros para outras pessoas. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.